723, via Bonf para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Via Bonf para 2 mil, ajuste no 0 no 5. 868, desça para 3 mil pés, 1 no 0 no 5. 3 mil com o BN15, 868. Decolado aos 39, tinha um controle do 208. 208, lançou 5001. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 5001. Zero zero um, contato radar, suba 340, via da El. Via da El, 340, azul 5001. Zero zero dois, estabilizando em LF, cabeça à vista. A 212, chame a torre 11895. Sim, boa noite. 868, desça para 2 mil pés, autorizado ILS. 2 mil, autorizado ILS, 868. Chamando ataque. Boa noite, Chané 6212, final 10, baixar o trabalho. 6210. Forma o vento de 270 graus 04 nós, ajuste no 0 no 5. Check 3. Baixar travado, a pista está seca, senhor? Confirme. Está baixado travado, 6212, confirme a pista, está molhada? Acredito que esteja úmida somente. Já parou de chover, já tem alguns. Tem quase uma hora, mas considere ela molhada. O chinelo é 212. O vento é 280 graus 04 nós, o ajuste no 0 no 5. Aqui está baixado o trabalho, 6212. Livre pouso, 6212. Livre pouso, 6212. 868 estabilizado, para pista vista. 868 chega a torre 19895. 18895. Salvador, boa noite, gol 1098. 098, via Mari para 2000 pés. Via Mari para 2000, 098. Puxo no 05. 1095, Salvador, boa noite, o gol 868 a 1 milha do Índia Serra, a pista vista baixar travada. 1868, continue a aproximação aguardando a pista livre. Falando que o vento é de 280 graus, 03 nós e ajuste a 0 no 5. Ciente, 868. A bordo, 2 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador. Repetiu, 6224? 117, a bordo, alterna Salvador, 2 horas e 10. Autorizado até o ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste 10, 15, Oxenia 6224. 1895, 1095, Oxenia 6224. Os 3 nós, ajuste 10, 15. Ok, América, 7. Oxenia 6212, eu salvo. Exato. É a torre? Salvador, ajuda aí, 777, usando o 165, solicita com final 200. Pode. Xené 6212, solo 1211. Ok, vamos lá, obrigado. São 3178, via Mari, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Via Mari, 4 mil pés, 2774, da Azul, autorizado nível 200. 200, subindo Azul, 2774. 2, Salvador, 6224, da Oxenia, ponto espera no 0 por 1. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinha e manter no zero, 6224. Salvador, gol no 134, posição 2, posicionamento. No 134, aguarde. Aguardando. Direita de 1, gol no 868. Salvador, gol no 868. No 868, táxi lento via alfa, reporte antes da Juliette. Lento, alfa, antes da Juliette, apontará gol no 868. No 134, você escuta? Escuta. Totalmente pronto? Totalmente pronto. Inicia no 02, chame pronto táxi. 1134, ordenado da companhia, está aguardando para prosseguir o portão 01. Ok, vai chamar para o táxi, já está iniciando, 1134. Nada e pronto, 6224. 224 autorizado, decolagem da 10, o vento é 290 graus 02 nós, 890 no 5. Devo decolar, então, 0, 3325, Recife, azul 500, 224, decolado 249, controle 1208. 208, 1204. Salvador, Xenera 6224, cruzando 1000 pés. 224, contato radar, saída Conde 1 Alfa, fazer 190. Conde, Uno Alfa, Uno 90, Chimera 6224. Salvador, o voo 092, por voa direita, por a 07, pela próxima 10, para contornar uma curva de floresta. Logo em breve, poderá voar na proa de Duna. Gente, na proa de Duna, 098. Azul 2774, chame centro Recife, frequência 13325. Obrigado, mano. 1905, voo no 134. E 15, 18, 95, a torre, voo 1134, segue até a ponte interna, bom trabalho. Voo no 868, Graça Juliette, portão 01, observando a aeronave da companhia. Juliette, por 01, observando a aeronave da companhia, voo no 868. localizador com campo à vista, voo 723. 723, chame a torre 1985. 295, boa noite. 1098, autorizado ILS, reporte localizador. Autorizado ILS, sector, reportará no eixo, ou melhor, no curso do localizador, voo 095. Salvador, boa noite, voo 1723, estabilizado, campo à vista. 1723, continue a aproximação, cheque o trem confirmando, tá checado? Correção, voo ITAP, desça para 2000 sem restrições, ajuste no 0 no 5. ITAP, 2000 sem restrições, no 0 no 5, é verdade. Ok, agora três nozes de cauda. É, entre dois, três. No 723, considere que estão no zero molhada. Já parou de ver, já tem mais de uma hora, porém é melhor considerar molhada. Considera molhada, 23 graus, informação. No 723, após o pouso, poderia confirmar as condições da pista para a torre? Informará o 23. Muito grato. Voo 098, estabilizado no ILS Sector. 098, torre 1895. 1895, boa noite. Patrulha 3600, da curva na direita pro 065, para evitar a formação aqui. Serena 224, chame Recife, frequência 2685. Boa noite, voo 1098, alinhado e baixo travado. 1098, continue a aproximação, aguarde o pistoleiro. Aguarda. Voo 1723, direita 1211, sombra. Direita 211, 723. Forma a pista praticamente seca, 723. Quente. Muito grato, 1723. Voo 1098, copiou o colega da companhia? Hoje, senhor, já está seca, 1098. 1098, vento agora 290 graus 03 nós, ajuste 10, 15, livre pouso pistão 10, com 3 de calda. 1015, pista seca, 10, 98, livre pouso. Salvador, boa noite, 1723, da Gol de Pro. 1723, autorizado Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, então 423. 1-1-3-4 é a torre? siga a torre. Visual coronado da companhia na final de 3.000, 1.0? Avista ao gol 1.34. Após alinhar e manter agilizando manobras. Tem outro tráfego aproximando Duna no momento. Positivo, após o pouso da aeronave, curso final, a linha mantém 1.0. Gol 1.34. Aguarde. Via 224, voo Alfa Romeo 363 e chama Aracaju 203. Aracaju 203, via 224, direto 363. 3178, torre 1895. No 098, direito no 211, agilizando por gentileza. Agilizando, 098. Vai 3178, é a torre? Ah, agora. 3178, reduza na medida do possível, a aeronave da Gol vai iniciar a rolagem da 190. Livre decolagem da 1.0, vai ter 300 graus 04 nós, hoje 1.0 no 5. Esse ano eu vou com 1.34. ...098 solo. Vou no 098 no 211. Salvador, gol no 098. No 098, Alfa Juliette, portão 02. Alfa e Juliette para o portão 02. Para 3178. O vento agora é 300 graus, 04 nós. O ajuste no 0, no 5. Livre pouso, estou no 0. Decolado 02, chama o controle em 208. 208, 134, gol. Controle Salvador, eu vou no 34, decola. 134, contato radar, sobe ao 350, via Fuca. Via Fuca, 350, 134. Zuno 78, seu solo aos 03, direito no Zuno 1. Salvador, boa noite, 78. É o 31, 78. 78, Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, 10, 31, 78. Salvador, boa noite, 4107, voo Iduna, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Iduna 2 mil pés, 0, 1 no 5, 4107. Está autorizado, ele é pro 3600 da SAP. Autorizado. Claro. Possível? Fizeram um pouquinho, 10 ao fim direito de uma pista que está com a pista reclamada. Uno 34, chame Recife, 2685. 2685, 34, bom. 3600, torre 1895. 1895, controlado. Controle, Salvador, boa noite, tá 3152. 3152, voo Iduna, desça 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Voando Iduna, 4 mil pés com o mesmo. Prossiga. 3600, informa o vento 270H049, ajuste no 0, 1 no 5. Confirme, trem checado? Baixar checado. Vivo e pouso, pistão no 0. Negativo, pouso 1-0. Afirmo, pista seca, né, Miguel? Afirmo, pista seca. Direita 1-1. Direita 2-1-1, boa noite. Seu solo aos 2-1, confirmando aos 1-1. 2-1-1, quer dizer, boa noite. Salvador, boa noite, Portugal, 0-2-0. Stand 1-1 information, Charlie, request clearance to Lisboa. 0-2-0, just 1 minute for clearance, please. Solo, solo. Solo. 3600, solo. Boa noite, Lisboa, você escuta. 3600, autorizado táxi Alfa Juliette para remota 1-4 do parte principal. Alfa Juliette, 1-4 remota, 3600. Salvador, boa noite, 68, informação Charlie. Confirme. Boa noite, 68, informação Charlie, 5 de 9, 230 para Aracaju. Aguarda só um minuto. Tá. 8-68 para Aracaju, confirma. Firma. 1868, autorizado Aracaju via Golfo 677, nível 230, saída Puca, Jama, Aracaju. Decola da 1-0 com curva esquerda, o código é 5512 e controle em 208. Autorizado via 230, era via Golfo 677, a saída Puca, Jama, Aracaju. Escola da pista no zero com primeira curva esquerda, transponda 5512, controle 20, decimal 8, boa noite, 68. Boa noite, 68. 268, correto, chamar pronto zero. Chamar pronto, noite 68. Portugal 020, some of the ground. November ready to copy, clear. Portugal 020, clear from Salvador to Lisbon via Upper Whisky 50, then S filed. Flight level 370. Momo departure, then D-loop transition, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo transition. Flight level 370, departure from runway 10 after departure, left turn, Quapotas 5510, departure control frequency 120.8. Portugal 00, via PWC 50, and then S5, flight level 370. Momo departure, D-loop transition, and level 370. Departure runway 10, left turn, squawk 5510, departure 120, that's all right. Roger, correct, coming for pushback and start, 020. Coming for push and start, Portugal 020, muito obrigado. Solo 7300, através da 14, aguardando o balizador. Gente, vamos informar isso aí. Salvador, Sam 3152 vai cruzando 050 para 4000. Sam 3150, desça para 3, seu peso, ajuste no 05, reduza para 210. Reduzindo, descendo para 3.000 pés com 1.015, Otar 3152. Autorizado, reporte estabilizado, azul 4107. Reportarei 4107. Firme? Vindo 3.000 pés, Otan 3152. Gente, Otan 3152, aguarde para prosseguir a 22. Aguarda para prosseguir a 22. Estabilizado ILS, azul 4107. Azul 4107, completa 4R1195. 1195, boa noite. 3152, desce para 2.000 pés, autorizado final, reporta estabilizado. 2.000 autorizado, vai reportar estabilizado. Salve. 4107, o vento é 270 graus, 3 nós, o ajuste 90, no 5, livre pouso, pistão 90. Como pistão 90 seca? Sim, é, muito obrigado. Livre pouso, pistão 90. Gate 11, livre pouso, pistão 90. Pode ser, vira tudo. Salvador, 2224 da Passarelo, transfere, boa. Passarelo 2224, boa noite, autorizado a chegada Mário, boa noite, de Mário, reporta para a descida. Então, para a descida, te atrapalha, vamos lá para a etapa? Certo, estou presente, vou etapa, e reporta para a descida, 2224. Etapa, chama para a descida, 24. Estabilizado, 3152. Na 3152, torre 1195. 395. Torre Salvador, boa noite, Alcan 3152, família do externo baixado e travado. 3152, continue a aproximação, aguardando o pistaleiro. Aguardando o pistaleiro. Informam que o vento é de 270 graus com 3 nós. O ajuste agora no 0-4, aguardando o estalido. Aguardando o estalido. Direita, 1-2-1-1, sol. Livrando 2-1-1, o azul. 4107. Azul 4107, reporte para o sinal 0 livre. Reportará livrando, azul 4107. Tá 3152, reporte na DA. Vai reportar. Faz passarela. Cadê 3224, desse para o nível 050. Cabe. 050, 2224. É o número 1 na aproximação, senhora? Ativo. Pode voar no externo, então? Está projetado, 2224. Está projetado, 2224. Solo Salvador, muito boa noite, azul 4107. 4107, Alfa, Kilo, 3 ou 1000 a posição. Alfa Kilo para 3 Romeu, 1-4-1-0-7-4. Tesão 52, direita 1-2-1-1 no solo. Direita 2-1-1, boa. Tesão 52, de imediato 1-2-1-1 no transfere. 2-1-1 de imediato. Solução 3-1-5-2, está levando na boca. 7, Alfa, Juliette para o portão, para a remota 1-2. É parte antes da Juliette, o então, 3-1-5-2. Alfa, Juliette, remota 1-2. Portugal 020, clear to taxi via apron number 1, India, Bear Call Tower 118.95, ready to take off. Altimeter setting is 1015. Okay, connection 015 via apron 1, India, and 118.95, Portugal 020. É o solo? 4107. Agora sua posição é 4 Lima. 4 Lima, ingressa via aqui, né? Kilo 4 Lima, posição. 4107. Kilo 4 Lima, 4107. Salvador, boa noite, 68, no portão 1, solicita pushback acionamento. Aguardo, boa noite, 68. Juliette, ingressa Juliette, portão para remota 1-2. Remota 1-2, está 3152. For NAS and the altimeter settings 1014, confirm your intentions. Will departure from runway 10 or request runway 28? To be runway 10, Portugal 2224. Up and take off runway 10, the wind is 290 degrees, 04 knots, and altimeter setting 1014. Clear for lineup, take off runway 10, connect 1014, Portugal 020. 1868 da Gol, autorizado para o feedback no 01, chame. 868, autorizado no 01, chame táxi. Camarada, boa noite, 68. Confirme? Para a próxima noite, senhor. A aeronave chamou para o som. Gol Sexto Bravo, no pátio 1, posição 4. Um cheque de motor de duração de 2 minutos, está em infra-aero quente. Confirma a aeronave, é Gol Sexto o quê? Bravo. Gente, está no pátio 3, confirma. Negativo, pátio 1, posição 4. É na marcha lenta, confirma. Positivo, não vai nem chegar a acender, é só o pneumático do motor. É, cheque de motores quase infra-aero ciente, no 4, marcha lenta. Vou fechar o livro iniciar. Ok. 868 na escuta? Na escuta, Bruno, 868. Fique atento à aeronave da companhia, efetuando cheque de motor na marcha lenta e na 04. Certo, Bruno, 868. Pelo 098 para Natal autorizado via peso 190 370 nível saída Cuca Zipar decolada 10 com curva esquerda, o código é o 5597, o controle é 1208. O voo no 098 autorizado Natal 370 e abre decola da pista 10 Ciente, correto, chame pronto, portão 02. Amaral, o 1170 da Gol na escuta? Brasil, é o 1170. Autorizado Campina Grande, via peso 10, Neumo, restante conforme. Nível 370, saída Puca, Jamos e Par. Decolada 10 com curva esquerda, o código é o 5516, controle 1208. Itap. 050 para Itap, 2782. Sugiro. Adeus, boa noite, até a próxima. Igualmente. Boa tarde. Nível 030, Airbus. É Portugal 020, radar contact, climb 2, flight level 370, bomb departure. I'm level 370, moment departure, Portugal 020. Interceptar o curso do localizador, tem a ficha não visual 2224 passagem. 2224, contato com a torre 1895. Obrigado, até já.